Harmonie, la FM en couleur. 02-38-43-48-00. Bom dia, amigos da Rádio Arconcel. E como todas as quarta-feiras, logo de manhã, com quem? Com Portugal em Festas, que se começa bem o dia. Esse lá no meu coração. Mexe que mexe, menina, remexe muito mais. Mexe que... Na minha companhia, como vocês já sabem, sou o animador Vítor. E estou aqui para vos dar a minha música portuguesa, brasileira e nem só. Oi, oi, oi. Também não esquecer, boa disposição nesta quarta-feira, 5 de graus atualmente. O amor, oi, oi, oi. Já por isso começamos com aquela música brasileira para não chegar aquele calor. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem dançar comigo o cordeiro do amor. Prontos, espero estar tudo bem por aí e que estão prontos para passar 3 horas boa música, boa disposição, como eu disse um bocado. Tudo até o meio-dia, com música Don't Tire Agora. Quando ela dança, yeah. Corpo caliente, ai que tentação. E depois aquela música brasileira, vamos lá, com um jovem artista, Jorge Crispim. Muito mais, mexe-se com tudo pra frente. Então vamos lá, pouco pela aí boa música. Isto tudo na sua rádio, que seja a Rádio Arconcel 96.2. Por internet, www.radioarconcel.fr. Gritar, Bulle en harmonie. La FM en couleur. Hoje aqui há diversão, vamos todos animar. Onde há festa, há alegria, que ninguém já quer parar. Estou de olho na morena, vou chamá-la para dançar. Mas também tem uma loira que para mim está a olhar. Estou a ficar dividido, já não sei quem escolher. Se a loira ou a morena, já não sei o que dizer. Nesta festa portuguesa, com cada mulherão, quero é me divertir nesta noite de bailão. Aqui há festa a noite inteira, hoje é dia de folia. Vamos levantar poeira, ao fundo do Jorge Crispim. Vou dançar até ser dia. Aqui há festa a noite inteira, vamos lá bater as mãos. O Covid acalmou, ao fundo do Jorge Crispim. Os bailes vai ser bom. Festa alegria que ninguém já quer parar. Estou de olho na morena, vou chamá-la para dançar. Mas também tem uma loira que para mim está a olhar. Estou a ficar dividido, já não sei quem escolher. Se a loira ou a morena, já não sei o que dizer. Nesta festa portuguesa, com cada mulherão, quero é me divertir nesta noite de bailão. Aqui há festa a noite inteira, hoje é dia de folia. Vamos levantar poeira, posto no Jorge Crispim. Vou dançar até ser dia. Aqui há festa a noite inteira, vamos lá bater as mãos. O Covid acalmou, posto no Jorge Crispim. Os bailes vai ser bom. Festa a noite inteira, vamos lá bater as mãos. O Covid acalmou, ao fundo do Jorge Crispim. Os bailes vai ser bom. Aqui há festa a noite inteira, hoje é dia de folia. Vamos levantar poeira, ao fundo do Jorge Crispim. Vou dançar até ser dia. Aqui há festa a noite inteira, vamos lá bater as mãos. O Covid acalmou, ao fundo do Jorge Crispim. Os bailes vai ser bom. O Covid acalmou, ao fundo do Jorge Crispim. Os bailes vai ser bom. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. E não perdemos tempo, não perdemos tempo, vamos lá com os toques dança, dança quem é, é. Para preparar aquele baile de La Saint-Valentin, assim que se diz, sábado 11 de fevereiro, 2023, onde na sala festa de São João de Blanc, com certeza em Orleans, o toque e dança, e vamos lá homenagear aquela grande artista Linda de Souza com Carmen Real. E tudo animado para quem? Para o grupo 25 de Abril. Entrada barata, barata, menos 10 anos, a graça. E quem estiver sócio, 8 euros, o que é hoje em dia 8 euros. Quem não souber sócio, 10 euros. Yeah, oh yeah, yeah. dans la fin de saison, tu entends? Então já sabem tudo, vamos dizer casa cheia! Agora com o artista que a fasciona um bocado. E vamos lá com a Cristiana Sá. O golfe todo dia. O golfe é o desporto que a gente aprecia, com postura do corpo e muita pontaria. É preciso balanço, as bolas serem lançadas. Não pode haver falhanço ou acabar as tacadas. Conheço o senhor que era bom jogador, mas coitadinho perdeu a habilidade. Golfo o dia todo. Todo.

da tia nós anda a dançar. Não fique só a olhar. Essa cama eu não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. vendo, não troco essa cama, eu não dou. Nela há muito tempo fizemos amor. Não vendo, não troco essa cama, eu não dou, não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Mais um novo trabalho aqui nas antenas da Rádio Arconciel, só para vocês. Martins, eu só te quero a ti. Quanto tempo que te quero dizer tudo. Confessar os sentimentos que me invadem o coração. Os meus planos para começar do zero o nosso mundo. Acabei a meio da viagem por uma ilusão. Ligar não chega para pedir desculpa. Essa mágoa mais do mundo das noites. Molhei a nossa cama por lá não está. Tenho que eu te peço para esquecer de tudo. Chorar, passado foi ao fundo. Falta se perder o drama quando eu falar. Ninguém mais. Eu só te quero aqui. Nesse dia, esse dia que não chega porque deixo para depois. E a muralha vai crescendo entre o medo e covardia. Hoje em vez de ser comigo, tu com outro, sejam dois. Ligado, chega para pedir desculpa. Ligado, essa mágoa mais que muita das noites. Que molhei a nossa cama que lá não está. Tenho que eu te peço para esquecer. Passado foi ao fundo de hoje. Falta-se perder o drama quando eu falar. Ninguém mais. Só te quero aqui. Passar aquela palavra internacional, amor, amor, amor. Mas na altura é sempre assim. Só amor, só amor, só amor. Depois do resto do ano esquecemos do amor, do amor. Mas este ano tudo tem que ser diferente. Com amor, com amor, com amor. E como tudo gente, vamos fazer o mundo sonhador.

Pois é, uma coisa que uma pessoa não deve ter é aquela inveja. Nada posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Nada posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. E vamos lá nos preparar para aquela grande festa da São Valentim e para homenagear aquela grande artista, aquela grande senhora Linda de Souza, o Carmo Leal. Tiro, riro, riro. Lá em cima está o tiro, riro, riro. Quem mais está o tiro, riro, riro. Para sempre. Não quiseste ser amante proibido. minha mulher. E boa disposição aqui nas antenas da sua rádio, que seja a Rádio Arconciel. Nos encontramos na emissão Portugal em Festa, na minha companhia, o Vítor. Então vamos lá com Rebeca, com calma, e vamos lá com calma então. Depois no segundo encontro, veio o toque de cristais. No terceiro estavas louco, e a pouco e pouco já querias mais. E eu disse: relax, relax. Não é tudo de uma vez. Relax, relax. Até passares o nível. 3, 2, 1. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo. Toca na alma, prepara o caminho. Não penses logo naquilo, boy. Take it easy, take it easy. O coração está tranquilo. Take it easy, take it easy. Penses logo naquilo. Primeiro nos encontramos e cruzamos nosso olhar. O efeito que sentimos teve um efeito bilateral. Depois no segundo encontro veio o toque de cristais. No terceiro estavas louco, e pouco já querias mais. Eu disse: relax, relax, relax. Não é tudo de uma vez. Relax, relax. Até passares o nível. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Logo naquilo, boy. paguem sim, sim, mesmo agora. O meu trabalho saiu aqui há uma semana atrás. É o Luís Santiago, eu sozinho e tu sozinha. Agora vamos lá homenagear uma grande artista que nos deixou há pouco, muito jovem, Cláudia Isabel. Está tudo acabado. Põe o estéreo para o lado deste, se ainda não este. Nos meus olhos escrevo outra vez, se não aceitaste. Paciente e me vês meu não. Se nada escutaste, eu repito este meu refrão. Está tudo acabado. Não me ligas por acordei um dia a pensar em ti, do que eu vivia junto de ti. Tudo era lindo, cheio de amor. Desapareceste e eu fiquei na dor. Quando tudo acabou, na minha memória ficou esta história linda que pouco durou. E a ti me entreguei de alma e coração, mas hoje eu vejo que foi tudo ilusão. Eu te amei, ai te amei, tanto que eu nem sei, mas foi tudo uma ilusão. Eu te amei, ai te amei, mas para sempre vivas no meu coração. Eu te amei, ai te amei, tanto que eu nem sei, mas foi tudo uma ilusão. Eu te amei, ai te amei, mas para sempre vivas no meu coração. Foi um sonho que eu vivi, mesmo à distância, longe de ti. Eras minha alma, o meu grande amor, mas um certo dia tudo terminou. Quando tudo acabou, na minha memória ficou esta história linda, por pouco durou. E assim me entreguei de alma e coração, mas hoje eu vejo foi tudo ilusão. Eu te amei, ai te amei, tanto que eu nem sei, mas foi tudo uma ilusão. Eu te amei, ai te amei, mas para sempre vivas no meu coração. Eu te amei, ai te amei, tanto que eu nem sei, mas foi tudo uma ilusão. Eu te amei, ai te amei, mas para sempre vivas no meu coração. Eu te amei, ai te amei, tanto que eu nem sei, mas foi tudo uma ilusão. Eu te amei, ai te amei, mas para sempre vivas no meu coração. Eu te amei, ai te amei, tanto que eu nem sei, mas foi tudo uma ilusão. Eu te amei, ai te amei, mas para sempre vivas no meu coração. Depois, depósito daquela jovem transmontana, orgulho a ela, Sónia Flávia. Vamos lá com Carla Blondi. Eu jurei te esquecer, nunca mais te ligar, apagar-te da minha vida. Já jurei não poder mais contigo sofrer, nem sequer cair na bebida. Eu não vou mais te amar, vou jurar e vou-me prometer não chorar, não chorar. Vou olhar só para mim, ser feliz e nem te vou amar. Que noite caliente, há sede em mim, o corpo transpira.

vamos lá para a primeira dedicatória de hoje. Que é da parte do meu amigo Lourenço. Para os seus amigos de trabalho, para os seus familiares, sem esquecer os animadores aqui da rádio. E vamos lá para a paixão dele, Luiz in the Pena Cova. É festa dos animais. Novo trabalho, Ruben Rodrigues, Nelson Costa, Recordações e Saudades. Estou no cantinho do jardim, naquela noite da lua cheia, minha casinha, pedaço de mim, saudades da minha aldeia. Eu também saudades tenho da igreja e suas cabras, o caminho da escola, os namorados às janelas, paisagens, recordações. Quero guardá-las comigo, saudades, quadros que são. da escola, os namorados às janelas, paisagens, recordações. Quero guardá-las comigo, saudades, quadros que são de cantos e terras de trigo. Paisagens, recordações. Quero guardá-las comigo, saudades, quadros que são de cantos e terras de trigo. Vamos agora, seguimos agora com os toques de dança, o português, lá com certeza. Toque de dança que estará com nós dia 11 de fevereiro na sala de festa de Montição em Saint Jean de Blanc. filha, és tão boa. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Calções. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Coçar na pipa. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Para descansar. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Trabalhar para os calos. Trabalha tu. Pois é, trabalhar para os calos. E vamos lá, sempre no mesmo ritmo, com Augusto Canário, rei de Quimbareiros. Antes de passar aquela página de publicidade e querer ir aquela música romântica, não é assim que se diz? Militar entre sopros e metais, mas seu verdadeiro lugar era animar os arraiais. Chapéu e bigode pomposo, concertina a dar a dar, fez-se um artista famoso, brejeiro e virtuoso, pôs Portugal a dançar. Fez-se um artista famoso, brejeiro e virtuoso, pôs Portugal a dançar. O Quimbareiros, o bacano da alegria. O Quimbareiros tem cantigas tão bonitas. O Quimbareiros é o rei da Romaria. O Quimbareiros é o rei da queima das fitas. O Quimbareiros é o rei da queima das fitas. O Quimbareiros, o bacano da alegria. O Quimbareiros tem cantigas tão bonitas. O Quimbareiros é o rei da academia. O Quimbareiros é o rei da queima das fitas. O Quimbareiros é o rei da queima das fitas.

sens e de mim te afastas, como se eu fosse um pedindo sim, porque tu sentes tanto rancor. Vamos lá com Manuel Campos, Sair da Tua Vida. Agora vou ter que ser sincero contigo. Não posso mais viver esta vida a dois. Tenho que deixar essas mentiras. Quero amar-te, mas já não consigo. Meu peito não suporta viver nesta dor. Não posso mais fingir os meus sentimentos. Eu juro que não há mais nada que me faz partir. Não consigo dizer que te amo. É melhor antes que seja tarde metermos um ponto final e viver sem mim. E agora vou com lágrimas nos olhos, mas tenho sim. E agora vou sair da tua vida e deixar-te viver. Não venhas mais, não tenho mais coragem para te dizer que não te amo. Já não temos mais tempo a perder. Não peças mais para te dar uma nova chance. Já te disse o que tinha a dizer. Não há palavras que façam voltar. acabar esta música romântica, vamos lá com Johnny Volta Amor. Já sofri demais aqui e hoje quero te dizer que sem ti não sou feliz, nem consigo adormecer. Passas noites a chorar desde que eu te vi. Pensar em ti. Será que tens outro alguém? Que não choras mais por mim? Eu não tive mais ninguém depois de ti. Conheci a solidão, sem vontade de viver. Acabar esta música romântica, mas pedir-me para não já acabar. Então vamos lá então continuar com Mónica Sintra, Anjo da Guarda. Sei que tenho junto a mim um anjo da guarda. Sei que tenho sempre aqui um anjo protetor. Cada vez que estou em perigo, logo ele me salva. Faça sempre de mim qualquer falso amor. Sei

querendo. Tem que ter amor, tem que ter amor. Abraço, beijos e carinhos para dar fim à minha dor. Tem que ter amor, dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor, tem que ter amor, tem que ter amor. Abraço, beijos e carinhos para dar fim à minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor. Um novo trabalho de Filipe Queira. Dá um pezinho à frente e foi pedido do meu amigo Jerome para sua mãe, sem esquecer o animador. A mãozinha é assim que a gente faz. Vem para a festa que eu sei que vai gostar.

tua espera. Mais de meia hora, mais um bocadinho. Vamos despedir de vocês, namorado na internet é o que se faz mais hoje em dia. Vão mais jovens, não é? É mais prático. Fora brincadeira, eu, para mim foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu deixei a namorada porque eu nada enrabeixada com o vizinho da Suzette. E pois é, Portugal em Festa acaba por hoje, mas torna de quarta-feira, partidas novas até o meio-dia. Como sempre, a minha música portuguesa, Dom Tidões. Só me diz que gosta muito de mim. Boa música, boa discussão. Do jeito que isto tudo é comigo. Quando me dá cheias de coração. E logo à tarde a minha amiga Glória não estará cá. Isto é que passa férias. Mas amanhã, a partir das 9 horas, Voz do Portugal com Jamir. E a partir das 8 horas até as 20 horas, pôs a musical com a minha amiga Silvia. E passamos já a sexta-feira, fim de semana, à porta com o meu amigo Lourenço. E mais para tardinho, lá para a parte de tarde, a partir das 17 horas às 19 horas, Descoberta com Manel. E sábado, um programa muito carregado agora. Portugal no coração, desde as 9 horas até o meio-dia com a Cristina. Nessa coisa na internet é muito fácil. E uma nova emissão a partir do meio-dia até as 6 horas. Sério de Copan com a Cristina. E até me dá uns conselhos que eu não... E mais uma nova emissão a partir das 16 horas às 18 horas. Lusitana Paixão com a minha amiga Carla, que tornou a vir para cá. Coraçãozinhos, os bonecos retondinhos amarelos. E outra nova emissão a partir das 18 horas até as 20 horas, sábado, janela aberta com a Carla. É o WhatsApp, Instagram e Face. E passamos já no domingo, cantar o galo com o Senhor Fortes. E seguido do meu amigo Lionel e Jerome, com o telefone sono. É o WhatsApp, Instagram e Facebook. E está tudo dito, então portem-se bem, cuida de vocês, sempre. E até quarta-feira, se Deus quiser, portem-se bem. Tchau, tchau. É o WhatsApp, Instagram e Facebook. No meu tempo de escola não havia nada assim. Namorar de longe e à distância é milagre na internet, se eu engravidar-me. É o WhatsApp, Instagram e Facebook. No meu tempo de escola não havia nada assim. Uma mulher de longe e à distância é milagre da internet se ela engravidar de mim. Arc-en-ciel, en harmonie. La FM, en couleur. Lisboa dá ainda conta.